formando uma roda, cantando uma canção, pra se dançar virada, juntamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. Olha, eu vi uma teta cirandeira brincando com ganza na mão, brincando ciranda. Polarne w tropikach w Trójce. W tę spokojną bożonarodzeniową noc gram dla Państwa z Brazylii. Stąd też pochodzą Fabiano do Nascimento oraz Ayrto Moreira, którzy przed chwilą grali i śpiewali dla Państwa. W tle delikatne dźwięki od Mariany Ruth, młodej artystki z Portugalii. Przed nami kilka innych wspaniałych wokalistek latynoskich. Między innymi Dandara Manuela, Leticia Xiuch, Deja Dova czy Vanessa D'Amata. Pozostaniemy do końca audycji do godziny czwartej w takich delikatnych, szamańskich i magicznych brzmieniach. Zostańcie Państwo z Trójką w tę świąteczną noc. Thank you. teu corpo dança no meu, quando os meus lábios pintam os teus. Nem sexo, nem amor, pra mim é poesia. Quando teu corpo dança no meu, quando os meus lábios pintam os teus. Pachamama.

Polarny w tropikach. Shaludaya. Kula mana mana habai, ule ule

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jogar no meu baú. Vivo e mágico com as coisas boas que tem lá. Os meus desenhos herméticos, as palavras de Dalai Lama. Quem sabe você adora, quem sabe se transformará. Meu baúzinho de memória, os meus livrinhos de receita. Quem sabe se sensibiliza, quem sabe se transformará. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. As coisas, vive aqui choramingando. Todos já foram embora, você só sabe reclamar. A voz doce de João amansará sua revolta. A comida de Dona Vantina, quem sabe se transformará. Rancoroso com raiva de tudo, do fulano com seu carro novo. Não vê que ele trabalhou muito, você pode se esforçar. Pois vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. W tropikach w Trójce. W utworze Bau śpiewa dla nas Vanessa D'Amata z Brazylii. Na koniec pozostawiam Państwa z dwoma przepięknymi utworami. Najpierw Jero w cudownym kawałku Continuando. Zaś ostatnie 6 minut audycji oddam w ręce kolejnej już dziś młodej wokalistki brazylijskiej. Josie Yake-san zaśpiewa o świętej roślinie Jurema, używanej tutaj w szamańskich i leczniczych ceremoniach. Pozdrawiam z Brazylii wszystkich słuchaczy Trójki. Grał do Państwa Mike Polarny. Aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa. Aunque tengas temor, la fortuna y la miseria, y cruzando, continuando. Ahora vas, mi niña. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando y buscando, y buscando. Polarne w tropikach. Polarne w tropikach. Com a minha flecha na mão e mamãe jurema dentro do meu coração. Tava na mata com minha flecha na mão e mamãe jurema dentro do meu coração. E lá na mata encontrei tupinambá e mandou jurema para mim me acompanhar. E lá na mata encontrei tupinambá. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema. Foi lá na mata que encontrei inspiração para eu seguir no caminho do coração. Foi lá na mata que encontrei inspiração. Que mandou a jurema para vir me acompanhar. E Lima na mata encontrei Tupinambá, que mandou Jurema para vir me acompanhar. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema. Foi lá na mata que encontrei inspiração. Foi lá na mata que encontrei inspiração para eu seguir no caminho do coração. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema. Cabocla, Jurema, cabocla guerreira, oh Jurema. Cabocla, Jurema, cabocla guerreira, oh Jurema, feiticeira. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja.